Bom dia. Bom dia. Que a paz de Jesus esteja com todos nesta manhã tão abençoada aqui no Nabem. Um ambiente que sempre nos sentimos muito acolhidos, muito envolvidos amorosamente pelos benfeitores que estão aqui cuidando de cada um de nós. Para falarmos de um tema que é muito amplo, o suicídio e a loucura. É um item que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo, capítulo 5, são os itens 14 e 17. Eu gosto sempre de falar qual é a referência quando falamos do Evangelho, porque é importante depois, cada um de nós, lermos essa passagem, ou se já conhecemos, se já lemos algumas vezes, relermos, porque aí surgem novas ideias, novas informações. Porque nem sempre a gente consegue discorrer sobre tudo quando nós estamos falando no tempo que nós temos que administrar aqui. Então é importante que todos depois procurem essa leitura, porque sempre há algo a acrescentar. Principalmente quando a gente fala dessa questão da loucura. No século XIX, o entendimento que se tinha sobre a loucura era um. Hoje, nos nossos dias, não existe uma única patologia mental. Existem inúmeras. Se formos pesquisar e trazer dados da psiquiatria, da psicologia, nós vamos ver que há inúmeros distúrbios que acontecem no indivíduo e que antigamente eram chamados de loucura. E hoje em dia eles são vistos de uma maneira diferente. Mas ainda no Espiritismo nós consideramos, não importa se era aquela interpretação clássica que tinha no século XIX ou a dos nossos dias, todo distúrbio que nós apresentarmos, ele decorre não apenas de processos bioquímicos no cérebro. Um grande desafio que nós temos hoje ainda no nosso tempo é essa visão do homem reduzido a um ser que é resultante apenas de reações bioquímicas nos neurônios. Ainda hoje, na doutrina espírita, mesmo diante de todo esse conhecimento, e ele é correto, é verdadeiro, como a psiquiatria pesquisa e nos mostra, todos esses distúrbios, que eles vão identificar substâncias, neurotransmissores envolvidos, eles têm uma forte interferência da atividade mental do espírito, que é algo que está além da matéria. Quando o nosso corpo morre, o espírito continua produzindo pensamentos. Pensamentos equilibrados e desequilibrados. E quando ele reencarna, ele traz para aquele corpo físico que vai se formar para ele usar na sua vida aqui durante a sua passagem no mundo material, ele traz esses desequilíbrios do seu pensamento e isso é que vai determinar desequilíbrios no corpo físico. E aí então vai ser possível identificar tal característica de uma patologia mental decorre de um processo bioquímico tal. É porque o espírito provocou essa alteração na matéria. Quem modela o corpo somos nós, mas não é apenas pela vida que nós estamos vivendo agora. E nós, talvez, dependendo dos comportamentos que nós estamos cultivando, nós estaremos gerando possivelmente doenças para os nossos corpos em futuras encarnações. Assim como podemos também estar curando doenças que nós desencadeamos por esses processos mentais. Então, tudo que nós manifestarmos no corpo é sempre resultado da atividade mental do espírito. E toda cura, não importa a doença que o indivíduo tem. Ah, Antenor, mas é bem conhecido. Essa doença tem relação com o gene tal que já foi identificado. Sim, mas por que um indivíduo nasce com aquele gene e ele não é ativado? E o outro nasce com aquele gene e é ativado? Por que que durante uma fecundação, tendo disponível mais de 200 milhões de espermatozoides, justamente um é o que tinha o gene que, juntando com o outro do óvulo, vai produzir a enfermidade? Porque todos esses processos biológicos, bioquímicos, que determinam as características físicas do nosso corpo, eles partem do espírito, que tem um elemento intermediário para agir sobre o corpo, e ele passa, então, a determinar, através desse elemento intermediário, que no espiritismo nós chamamos de perispírito, passa a determinar como o corpo vai ser. Então, hoje, pelas nossas ideias, pelos pensamentos, pelos valores, pelos sentimentos que nós estamos cultivando intensamente, é que nós estamos imprimindo nessa parte que liga o espírito ao corpo aquilo que nós seremos no futuro. Alguém quer saúde no futuro? Comece a melhorar os seus pensamentos hoje. Alguém quer bem-estar, força, vitalidade no futuro? Comece a melhorar os seus pensamentos hoje. Alguém quer se livrar de uma doença? Comece a melhorar os seus pensamentos hoje. Porque tudo que nós vivenciamos fisicamente parte, na verdade, da mente. E a medicina, a psicologia já se aproxima dessas ideias. Está mais do que demonstrado que determinadas condições do indivíduo exprime o seu pensamento, o seu sentimento de uma maneira equilibrada, ele gera bem-estar e esse bem-estar reflete na sua vida. Os materialistas vão dizer que isso tem um limite. Nós vamos dizer que o poder do pensamento é ilimitado, só que ele não é nunca imediato. Não adianta eu ter vivido esta vida até agora e muitas vidas passadas com muito desequilíbrio mental, odiando pessoas, perseguindo, sentindo inveja, tendo rancor, explosões de raiva, tendo feito isso parte do meu ser por muito tempo, pensar que uma simples mudança de resolução vai produzir efeitos imediatos. Poderá produzir bons efeitos, mas nunca produzirão efeitos imediatos, profundos e permanentes. Porque na formação do nosso corpo e nas transformações, tudo é sempre processo, tudo é sempre inúmeras etapas que devem se seguir. Então, hoje talvez nós carreguemos uma doença no nosso corpo, uma enfermidade de qualquer natureza, até aquelas causadas por micro-organismos, vírus, bactérias, protozoários, até mesmo essas doenças, elas têm uma relação com o nosso campo mental também. Não adianta a gente ter a ilusão de que vamos mudar um pensamento, vamos trabalhar por uma renovação mental e nós teremos uma cura pronta, instantânea. Não. Ela vai demandar de nós o uso dos recursos da medicina, sim, porque eles são abençoados, vêm do alto, inspirando inúmeros pesquisadores. Vamos utilizar esses recursos para corrigir, mas ao mesmo tempo temos que corrigir os nossos pensamentos, as nossas emoções, o tipo de sentimento que estamos cultivando diariamente. Porque somente aí teremos uma cura definitiva. Já devem ter ouvido, talvez sejamos nós o exemplo também, de pessoas que se curam de uma enfermidade e surge outra. Se cura daquela enfermidade e outra vem em seguida. E assim vai. É um processo que aí pergunta, por que uma pessoa fica tanto doente e a outra aparentemente não? Isso tem uma relação com as provas pelas quais o indivíduo deve passar para a sua elevação espiritual. Podemos dizer que aqueles que apresentam enfermidades constantes são indivíduos que foram chamados pela vida a se dedicarem talvez mais intensamente à revisão de tudo que ele cultiva dentro de si mesmo. E aí ele vai produzir a longo prazo as renovações, as transformações que ele deseja para obter um corpo saudável, sempre podendo usar todos os recursos que já foram bem experimentados pela medicina terrena. Sempre nós podemos buscar o apoio e o auxílio para o tratamento. Mas lembrando, se nós não mudarmos o nosso ser, as doenças que surgem sucessivamente, cura uma hoje, outra aparece daqui uma semana e assim vai. Porque o foco gerador é o pensamento. Pensamentos, muitas vezes, que nós nem temos consciência. Nós vivemos, muitas vezes, um estado mental perturbador e achamos que isso é o normal. E nós não estamos percebendo que nós sentimos, por exemplo, raiva, inveja, como algo comum, permanente. Sentimentos que nós vamos cultivando diariamente, que envolvem, muitas vezes, sentimentos de rejeições que nós trazemos desde a nossa infância e, às vezes, até de vidas passadas. Então nós precisamos estar muito atentos pela qualidade do que nós trazemos dentro de nós, porque é isso que vai impactar na qualidade de vida. Quando nós pensamos nesse tema e vamos ler lá, nós aprendemos nessa lição maravilhosa do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, versículos 14 e 17. Nós aprendemos que a forma como o Espiritismo nos leva a encarar a vida é um preventivo do suicídio e da loucura. A forma como nós vamos aprendendo a entender o significado da nossa existência aqui no mundo é o que nos faz adquirir uma serenidade, uma força de combate muito grande. Por que que o Espiritismo tem essa característica? Outras doutrinas podem tê-la também. Mas nós vamos ver, ao discorrermos mais sobre esse tema, o Espiritismo nos apresenta alguns elementos a mais que nos fortalece manter essa serenidade em nós. Primeira coisa é que o Espiritismo ele nos faz entender que nós podemos sim ter fé no futuro. Nós podemos sim acreditar que o nosso futuro será melhor, porque o que que aprendemos insistentemente na doutrina espírita? Que nós viemos aqui para evoluir, para sermos perfeitos, para adquirirmos qualidades maiores. A doutrina nos ensina isso. Todas as comunicações de espíritos verdadeiramente sábios, de alguma forma, nos mostram que nós viemos aqui para aprender a sermos melhores do que já fomos até hoje. Não sermos melhores para desenvolvermos o nosso ego, nos tornarmos pretensiosos, imaginar que nós somos acima das outras pessoas. Não. A doutrina nos ensina que nós viemos aqui para termos mais amor no coração, mais bondade, mais capacidade de trabalho, mais inteligência. A doutrina nos ensina isso, de que a nossa estada aqui no mundo material é para construirmos um ser que seremos no futuro algo diferente. Sabe aquela manhã que a gente acorda muito bem, feliz, porque a gente não lembra dos problemas, das lutas, das dificuldades da vida? E a gente sente aquele entusiasmo, e a gente se sente capaz de muitas coisas. Aquilo é uma primeira mostra do ser que nós seremos no futuro. Quando a gente se sente muito bem diante da vida, confiante, poderoso em determinar o nosso destino, é aquele instante que às vezes passa rapidamente, basta uma lembrança de um problema passado e a gente já entra numa nova sintonia. Nós viemos para ser esse ser que tem capacidade de autocontrole, domínio, confiança. Nós viemos para nos tornarmos esse ser esperançoso, confiante, trabalhador, aquele que realiza, que produz coisas boas, aquele que tem um olhar amoroso para as pessoas, para os outros seres da natureza, para o mundo. Nós viemos para conquistar esse estado que às vezes a gente experimenta momentaneamente como uma condição permanente. O que é a serenidade? É a ausência de luta? É a ausência de desafio na vida material? É a ausência de problemas na vida de relação com outras pessoas? Não. A serenidade é essa confiança, esse poder que nós sentimos de que vamos vencer os obstáculos, que vamos ultrapassar os problemas atuais e nos tornaremos mais fortes. Então nós aprendemos com a doutrina espírita que nós podemos acreditar no futuro porque viemos para cá para evoluir, para aprender, para crescer, para melhorarmos o nosso ser, para sermos pessoas melhores do que temos sido. Não que talvez sejamos muito ruins, sejamos péssimas pessoas, mas nós sempre podemos ser mais e melhor. Não sintam essa recomendação como uma pressão muito grande. Ah, eu sou obrigado, interior, hoje a ser uma pessoa diferente? Não. Ninguém é obrigado a absolutamente nada na existência. Tanto é que Deus nos dá milhares de reencarnações para a gente aprender essas lições. Só que esse tempo, muitas vezes, que nós vamos estendendo esse aprendizado, acaba nos impondo outras lições. Porque se não aprendemos com as antigas, novas experiências têm que vir. E se hoje nós percebemos que estamos nos debatendo em experiências que se repetem, situações que parecem, poxa, eu já vivi esse problema no passado com outras pessoas, por que eu estou vivendo ele agora? É porque nós temos algo a mudar em nós e não na outra pessoa. É algo em nós que nós precisamos reformular. Mas o Espiritismo ele nos dá essa certeza de que nós podemos ter fé no futuro, sabendo que as coisas irão mudar. Isso previne pensamentos desequilibrados, isso previne atitudes que podem ser muito comprometedoras. Mas antes pensemos, como que a esperança no futuro, ela pode tirar do indivíduo um estado de desequilíbrio mental? Porque ele entende que tudo é passageiro. ele não vai permitir que um problema o aflija tão intensamente que ele perca as suas resistências, a sua força, a sua capacidade de lutar. Muitas pessoas se desesperam a tão ponto que elas cometem atos profundamente impactantes na vida dela e na do outro. São pessoas que, diante de problemas e lutas da vida, ficam tão desesperadas, tão perturbadas, que elas permitem instalar dentro delas um estado mental perturbador. E pensamentos pessimistas, negativistas, pensamentos que negam qualquer possibilidade de mudança, eles tendem a se cristalizar, eles tendem a se tornarem cada vez mais recorrentes. Todo pensamento que a gente cultiva, ele cria um mecanismo automático na nossa mente que faz com que ele se repita. Sabe quando você tem conflito com alguém que você brigou, discutiu e fica vindo à tona aquilo? É um desses mecanismos. Que a gente fica permanentemente pensando naquela pessoa, nas palavras que ela nos disse, nas palavras que nós dissemos, e aquilo se torna algo automático. Pode ter como fator alimentador disso a própria onda mental daquela pessoa. Aquela pessoa também pensando continuamente no fato gera uma força, um pensamento que sai da sua mente e chega até nós. E nós criamos um circuito doentio com essas pessoas. E aquilo fica cíclico. Ela me alimenta e eu alimento ela. Se eu não tiver defesas contra isso, aquilo pode tomar conta da minha vida. E aquilo vira desequilíbrio. E em proporções maiores vira problema mental mesmo. Há pessoas que enlouqueceram ante lutas muito grandes, provas muito dolorosas, porque sem defesas ela não aprendeu a combater esses pensamentos e permitiu que eles fossem tirando a sua força, a sua capacidade de resistir. Quais são as defesas que nós temos que ter? Primeiro, conhecimento superior, saber que esses mecanismos existem. Segundo, fundamental, a oração. Nós realmente pedimos a Deus a libertação daquele pensamento. Realmente pedir a Deus a libertação daquele conflito no campo mental. Porque nós não percebemos, mas há lutas que nós podemos nos afastar há anos das pessoas e elas permanecem dentro de nós, nos fazendo adoecer. Ou às vezes essas lutas não são com pessoas, são com circunstâncias da vida que nos fazem adoecer mentalmente também. Os nossos conflitos, as nossas dificuldades interiores que nós não encontramos solução. E elas nos cobram pesadamente e nós ficamos pensando. Às vezes isso vem da culpa pelos erros que nós praticamos. Permitimos que a culpa corroa em nós todas as nossas forças para a realização. E ficarmos pensando, eu fui errado, eu fui culpado, eu criei essa situação, eu não mereço a felicidade. Quando entramos nesse processo mental, então, ele é ainda mais destrutivo. Porque nós estamos negando algo em nós que nos cabe buscar a felicidade. E quando eu nego a possibilidade de alcançar algo, eu não irei alcançar. Eu só posso conquistar aquilo que eu acredito ser possível. Eu só posso buscar alguma coisa que eu entendo que ela faz parte da minha existência. Porque se eu disser aquilo não me pertence, não pertencerá. Ainda que esteja nos desígnios de Deus, porque Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Ele vai esperar que nós entendamos que somos seus filhos e nos cabe essa busca, porque somos herdeiros de uma vida maravilhosa. Cada um de nós é tão especial, que nós podemos entender que cada ser humano é uma presença de Deus em nossas vidas, porque cada um é uma obra única do Criador. Quando eu não tenho essas ideias me envolvendo, eu sou frio, indiferente, duro, insensível para com o outro e para comigo mesmo. E eu acabo tirando as possibilidades de crescimento, de reconhecimento que a vida é um dom maravilhoso, é uma oportunidade bendita, é algo extraordinário. Estar aqui hoje encarnados nesse mundo é uma oportunidade incrível e maravilhosa para a nossa evolução espiritual. Pudessem todos esses espíritos que estão aqui fazerem suas vozes se concretizarem a ponto de sermos capazes de ouvi-la, eles diriam: é verdade. Acreditem no que ele está dizendo, porque realmente estar encarnado aqui no mundo material é uma bênção para o espírito. Porque é aqui que as suas possibilidades se ampliam. É aqui que o potencial de evolução do espírito se intensifica. Para nós, na nossa jornada, na nossa etapa evolutiva, estar hoje no mundo é algo incrível, é algo maravilhoso. Sabe aquela grande oportunidade de vida que você espera? Você já tem ela. Sabe aquele grande acontecimento que você acha que vai te fazer feliz? Ele já é presente hoje. Porque cada momento que nós estamos vivendo é uma oportunidade bendita. Cada experiência é uma oportunidade. Ainda que nós tenhamos fracassado, não tenhamos dado o nosso melhor naquele momento, ainda assim podemos tirar o bem. Por quê? Porque nós podemos entender que aquilo é uma lição que vamos carregar conosco para sempre. Quantos não aprendem com o erro? Quantos não reconhecem que erraram e a partir dali mudam atitudes? Então, até quando erramos, sem querer, não intencionalmente, quando foi algo que fugiu ali do nosso controle, pelo menos mais visível, nós não temos que ver de forma negativa. E essa é uma das características que o Espiritismo tem muito grande. Ele nos ensina que errar não é o problema. O problema é nós não aprendermos com o erro. Ele nos ensina que nós aprendemos a caminhar caindo e levantando, e não apenas caindo. O Espiritismo ele nos dá a certeza de que mesmo que tenhamos errado muito, o nosso destino final é a do acerto. E Deus vai nos dar as condições para um dia acertarmos. Basta que tenhamos boa vontade. Então é por isso que o Espiritismo ele é capaz de nos ajudar a prevenir o suicídio e a loucura. O suicídio é um tema muito amplo e deve ser muito preocupante em nossos dias, porque há inúmeros fatores culturais, sociais e internos de cada pessoa que favorecem os indivíduos a buscarem essa forma de fuga. Irão dizer que vários estados dessas perturbações mentais, como hoje são conhecidas, elas fazem o indivíduo caminhar para essa solução. Mas se formos buscar a origem mais remota em cada um que praticou o suicídio, sempre há um desespero, sempre há algo no indivíduo onde ele, não sentindo ali o seu interior, segurança, confiança, ele permitiu que um processo iniciasse e que levasse ele a um futuro próximo ou distante ao suicídio. Sempre é a falta de esperança, de perspectiva. Ah, Antenor, mas é certo que um estado de depressão causado por uma alteração bioquímica no cérebro propicia o suicídio? Sim, existem esses dados, mas estamos falando, remontando a causa mais inicial em cada ser. É a falta de confiança nesse futuro. E o Espiritismo irá nos ajudar a prevenir que isso se instale hoje. É óbvio que ele vai nos ajudar muito a prevenir caso isso esteja instalado há muito tempo atrás. Mas aí o seu efeito vai ser um pouco menor. Por quê? Porque o indivíduo ele precisa de mais assistência, ele vai precisar de um acompanhamento e em muitos casos até mesmo vigilância permanente das pessoas até a pessoa adquirir o equilíbrio mental necessário. Por isso que qualquer pessoa... Nós não temos tempo para desenvolver muito o tema do suicídio, mas qualquer pessoa que é um potencial suicida, ele é importante que essa pessoa seja acompanhada por um profissional da área de saúde especializado, que vai orientar, que vai ajudar a prevenir. Por quê? O quadro é tão intenso para muitas pessoas nos nossos dias que não adianta mais apenas ideias no ser. Não adianta apenas o conhecimento. Porque ele permitiu se instalar uma patologia ao longo de muito tempo que requer sim tratamento. Então, quando nós dizemos que o Espiritismo é um preventivo ao suicídio, podemos dizer que é em todos os casos, mas os casos mais intensos, mais graves, nunca vai dispensar o acompanhamento médico, psicológico, especializado para esses casos. Mas até nesses casos, ter uma ideia de uma perspectiva futura melhor, de um futuro melhor, também é fator que ajuda na cura do indivíduo. Também será fator que vai ajudar essa pessoa a vencer essa propensão ao suicídio. E o Espiritismo ele nos faz isso porque ele também nos mostra as gravíssimas consequências que existem a partir dos nossos atos. O Espiritismo nos traz um panorama da vida além do túmulo, está fortemente determinado por aquilo que nós fazemos aqui. Quando nós praticamos atos de desequilíbrio, principalmente aqueles que se voltam contra o nosso corpo, eles trazem consequências mais ou menos dolorosas após a morte. Nunca elas são iguais. Sempre há uma variação muito grande de cada pessoa. Por isso que alguém que possa estar lembrando agora, ah, mas eu me recordo que tal pessoa, a qual eu amo muito, ela se suicidou. Então ela está passando pelos sofrimentos mais atrozes, como eu já ouvi falar, isso é relativo. Porque isso depende do grau de consciência que aquele espírito tinha sobre a sua vida. Isso é algo que o Espiritismo nos esclarece muito bem. Nós somos responsáveis perante as leis divinas por tudo que nós fazemos de acordo com a nossa evolução, não apenas intelectual, mas evolução espiritual como um todo. Há pessoas muito cultas, muito inteligentes do ponto de vista racional, reúnem uma série de informações, mas elas são muitas vezes atrasadas espiritualmente. Elas trazem poucas desenvolvidas algumas dessas habilidades emocionais. Ela é menos responsável naturalmente. Só que qual que é a possibilidade de determinar o quanto alguém é responsável ou não pelos seus atos? Para nós aqui no mundo material, é extremamente difícil, eu poderia dizer até mesmo impossível. Apenas Deus e inteligências altamente evoluídas, espíritos que têm grande compreensão já das leis divinas, sabem determinar até que ponto alguém é mais ou menos responsável pelos seus atos. Por isso que Jesus nos ensinou tanto que tivéssemos misericórdia, compaixão pelas pessoas que eram. Por isso que Ele nos disse tanto que perdoássemos as pessoas que nos ferem, nos agridem. Por quê? Muitas vezes são indivíduos que têm pouquíssima compreensão da vida aí. São almas ainda que estão nos estágios iniciais da evolução. Embora possam aparentar desenvolvimento de inteligência, conseguem viver normalmente na nossa sociedade, o sentimento dessas pessoas é pouco desenvolvido ainda. São espíritos que estão ainda precisando aprender nesse setor da vida. Por isso que nós não podemos dizer fulano é cruel, fulano é perverso, tal pessoa é assim, ela é consciente de seus erros. Nós não sabemos. Nós não temos como julgar ninguém. Por quê? Porque nós somos ainda incapazes de conhecer a nós mesmos o que dirá o nosso semelhante. Nós ficamos surpresos de perceber que em determinadas circunstâncias da vida nós somos capazes de determinados atos que nós jamais imaginávamos ser. E nós descobrimos que somos. Então como avaliar alguém o que ela realmente é? Por isso que não podemos julgar. Por isso que não podemos condenar as pessoas. Embora devamos exercer a justiça aqui dentro dos modelos que o nosso direito conseguiu chegar até hoje, quando Jesus disse não julgueis, Ele disse claramente não condeneis as pessoas. Não limita um juízo severo para aquele que você não conhece verdadeiramente. Então a doutrina espírita, ela nos ensina também isso, que nos ajuda a lidar muito bem com as injustiças que poderiam nos levar a um estado de desequilíbrio muito grande. Ela nos ensina que existe uma justiça perfeita que rege as relações das pessoas. Eu não preciso me preocupar porque alguém me prejudicou, de que eu tenha que produzir um castigo na vida dessa pessoa, que eu tenha que exercer a justiça sobre ela. Eu não preciso. Eu posso confiar tranquilamente que o legislador e o magistrado mais competente do universo irá determinar aquilo exato para aquela vida, que é Deus, essa força incrível que organiza, rege e estabelece o equilíbrio entre tudo. Porque aquela própria pessoa já traz a sentença contra ela lavrada dentro dela. O desequilíbrio que alguém produziu e que afetou a minha vida está instalado primeiro na vida daquela pessoa. E ela irá experimentar os efeitos mais intensos de todo o seu desequilíbrio. Então, nós podemos nos guardar em paz de saber que não precisamos nos justiçar, porque Deus fará isso, porque a própria pessoa já traz dentro dela o castigo, como também traz as possibilidades de elevação, como também traz as possibilidades de crescimento. Porque tudo que nós falamos hoje não se aplica apenas a nós, se aplica também ao nosso próximo, se aplica também aos nossos inimigos, aos nossos desafetos. As mesmas possibilidades que nós temos de renovação e crescimento, eles também têm. Então, o que nós precisamos mais nos nossos dias, para prevenir qualquer desequilíbrio, para não entrarmos em perturbação em nenhuma prova, em nenhuma experiência mais desafiadora que nós vamos enfrentar, é mantermos a fé, a confiança no futuro. E a doutrina espírita traz elementos que nos sustentam essa confiança fartamente. Ela nos dá referências inúmeras para acreditarmos. Façamos o nosso melhor e o mundo melhor nós veremos dentro de algum tempo. Só tenho a agradecer a todos a atenção, pedindo a Jesus que nos abençoe fartamente nessa semana, que nos inspire toda essa coragem, toda essa certeza que a espiritualidade nos traz nesse momento, para que a gente vença cada desafio e mudemos a forma de ver a vida. Mudemos a forma de entender e aceitar as pessoas, o mundo, e nós veremos que a vida será outra. Muito obrigado a todos.